Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, irmãos, irmãs, amigos e amigas simpatizantes da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da teosofia e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Uma boa noite para todos. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre as 21 e 22 horas, aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês sempre nossos comentários sobre os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, e sempre falando da espiritualidade humana, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da Levir, a loja esotérica virtual. E antes de mais nada, meus amigos, pedimos a todos que quiserem me acompanhar, vamos fazer uma vibração, uma meditação, colocando as nossas energias num nível vibratório mais elevado e dedicando este canal à mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Vamos iniciar esse programa harmonizando as nossas energias e elevando a nossa consciência. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando sentar tranquilamente, mantendo o quanto possível a nossa coluna ereta, descruzando os braços e as pernas para que a energia flua tranquilamente. Vamos relaxar o nosso corpo, soltando todas as tensões e o peso nos nossos ombros, nos nossos braços, nas nossas pernas. Vamos liberar todas as tensões na nossa face, soltando também a pressão nos nossos maxilares. E assim, mais apaziguados, vamos também serenar as nossas emoções, observando a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda, e que nós possamos observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo emocional. Vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. Vamos procurar, nesse instante, fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E no centro dos nossos corações, com o poder da nossa mente, visualizemos o surgimento de uma alvorada na mais pura e alva luz branca, que rompe no centro do nosso coração, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos. Que essa luz se expanda além do nosso corpo até a nossa aura, e que nesse momento, meus amigos, que nós estamos em maior sintonia com o nosso eu interior, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o significado das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Uma vez mais, agradecemos a audiência, o prestígio daqueles que nos acompanham ao vivo aqui nas noites da Rádio Esotérica FM. O programa Lux Esotérica está aqui com vocês, trazendo sempre as temáticas, meus amigos, do espírito humano. E nessa fase nós estamos estudando o texto do livro A Chave para a Teosofia, meus amigos, de Helena Petrovna Blavatsky. Esse livro que foi publicado em 1891, ou seja, que tem mais de um século, e foi a obra que Blavatsky escreveu no formato de perguntas e respostas para que fosse de uma forma mais clara, de uma forma direta, saciando a curiosidade das pessoas sobre muitos temas, fosse popularizado um conhecimento de teosofia. Pois como afirmou um dos mestres da Grande Fraternidade Branca, meus amigos, o conhecimento da teosofia, do esoterismo, o pensamento esotérico oriental, meus amigos, ele foi trazido à luz novamente, não para que um pequeno grupo de pessoas dele se beneficiasse, mas sim para que toda a humanidade, todos aqueles que buscam, todos aqueles que precisam dessa mensagem, meus amigos, tivessem uma vez mais acesso a ela. E Madame Blavatsky foi realmente esse arauto, meus amigos, da Grande Fraternidade Branca, do braço transhimalaico da Grande Fraternidade, trazendo aqui para o Ocidente, pela primeira vez, de uma maneira tão clara, de uma maneira tão bem exposta, tão bem fundamentada, as doutrinas fundamentais da compreensão, meus amigos orientais, sobre o ocultismo oriental. E vamos continuar então, meus amigos, esse estudo aqui, justamente analisando mais algumas perguntas e mais algumas respostas de Blavatsky a respeito do que, né, os orientais entendem pela sabedoria, pela teosofia. Nós já analisamos ontem a origem da palavra teosofia, já falamos sobre o sistema teosófico eclético do terceiro século, que se originou com Amônio Sacas, e vamos falar hoje sobre um subtópico aqui desse livro, que é a religião sabedoria esotérica em todas as idades. E sobre isso, temos aqui uma pergunta que foi feita a Madame Blavatsky, e diz o seguinte: uma vez que Amônio Sacas nunca escreveu suas ideias, como poderemos certificar-nos da verdade com relação à sua doutrina teosófica, meus amigos? Esta é a indagação que inicia hoje aqui o nosso programa. E Madame Blavatsky responde o seguinte: nem Buda, nem Pitágoras, nem Confúcio, nem Orfeu, Sócrates ou mesmo Jesus deixaram qualquer escrito atrás de si. Sem dúvida, a maior parte era de personagens históricos e todas as suas doutrinas sobreviveram. Os discípulos de Amônio Sacas, entre os quais estão os primeiros padres da Igreja Cristã, Orígenes e Herênios, escreveram tratados e explicaram sua ética. Indubitavelmente, esta última é tão histórica quanto os escritos apostólicos, se não mais. Além disso, seus discípulos, né, Orígenes, Plotino, Longino, conselheiro da famosa rainha Zenóbia, deixaram abundantes dados sobre o sistema filaleteu, pelo menos até onde podia ser conhecida publicamente sua profissão de fé, pois a escola dividia seus ensinamentos em exotéricos e esotéricos. E aí vem uma outra questão: sendo esotérica o que se chama de religião da sabedoria, como puderam ser transmitidos seus dogmas ou princípios até nossos dias? E a resposta é: a religião da sabedoria sempre foi uma e a mesma. E sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi cuidadosamente conservada. Existia antes dos teósofos alexandrinos, alcançou os modernos e sobreviverá a todas as demais religiões e filosofias. E continua então, meus amigos, as perguntas. Por quem e onde foi conservado? E Blavatsky responde: entre os iniciados de cada nação, entre os profundos investigadores da verdade, seus discípulos, e naquelas partes do mundo onde essas matérias sempre foram mais apreciadas e investigadas. Ou seja, na Índia, na Ásia Central e na Pérsia. E mais uma pergunta: vocês podem dar alguma prova de seu esoterismo? E a resposta é: a melhor prova consiste no fato de que cada culto religioso, ou melhor, filosófico antigo, compreendia um ensinamento esotérico ou secreto e um culto exotérico ou público. Outro fato bastante conhecido é que os mistérios dos antigos dividiam-se em maiores ou secretos e menores ou públicos, como nas solenidades chamadas na Grécia de Eleusianas. Desde os hierofantes da Samotrácia, do Egito, os brâmanes iniciados da Índia antiga, até os rabinos hebreus, todos, por temor à profanação, ocultaram suas verdadeiras crenças. Os rabinos hebreus chamavam as suas séries religiosas seculares a Merkavá, ou o corpo exterior, o veículo ou a cobertura que oculta a alma, quer dizer, a sua ciência secreta mais elevada. Na antiguidade, nenhuma nação jamais divulgou, através de seus sacerdotes, seus verdadeiros segredos filosóficos para as massas, dando a estas somente a parte exterior deles. O budismo do norte tem seus veículos, maiores ou menores, conhecidos sob o nome de Mahayana, ao que é esotérico, e o Hinayana, ou exotérico, que são duas escolas diferentes. Não se lhes deve censurar o segredo guardado, pois seguramente a ninguém ocorrerá alimentar um rebanho de ovelhas com dissertações científicas eruditas sobre botânica, ao invés de ervas. Pitágoras denominava sua gnose o conhecimento das coisas que são, e reserva esse conhecimento somente para seus discípulos que haviam jurado guardar segredo, para aqueles que podiam ensinar e assimilar esse alimento mental e encontrar nele satisfação, aos que juramentavam para guardar o segredo e o silêncio. Os alfabetos ocultos e as cifras secretas são o desenvolvimento dos antigos escritos hieráticos egípcios, cujo segredo estava antigamente em poder dos hierogramatistas, sacerdotes egípcios iniciados. De acordo com seus biógrafos, Amônio Sacas juramentava a seus discípulos para que não divulgassem suas doutrinas superiores, exceto àqueles que já haviam sido instruídos nos conhecimentos preliminares e que também estavam ligados pelo juramento. Finalmente, não encontramos o mesmo costume no cristianismo primitivo. Entre os gnósticos e até nos ensinamentos de Cristo também é assim. Acaso não falou ele, o divino mestre Cristo, às massas em parábolas de duplo sentido, explicando unicamente aos seus discípulos os seus verdadeiros motivos? A vocês, como nós lemos em Marcos 4, versículo 11, a vocês, disse, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora, todas essas coisas se explicam por parábolas. E os essênios da Judéia e do Carmelo faziam igual distinção, dividindo seus membros em neófitos, irmãos e perfeitos, ou iniciados. Exemplos desse tipo podem ser encontrados em todos esses países. E aí Blavatsky, meus amigos, expõe a verdadeira fonte, meus amigos, do esoterismo. Blavatsky, durante todas as suas obras, meus amigos, repete continuamente esta ideia, esse princípio de que o esoterismo no planeta Terra, ele tem uma fonte única, meus amigos, de que todos os grandes sábios, santos, iniciados, verdadeiros hierofantes, né? Ou seja, aqueles que eram capazes realmente de demonstrar a sabedoria na antiguidade, todos tinham uma linguagem comum e tinham um corpo de ideias comuns que era assim simbolicamente chamado de religião sabedoria. E também nós vemos na estrutura das religiões e na estrutura dos mistérios nesses países, de que, como acabou de nos expor Blavatsky, esse conhecimento era sempre demonstrado, meus amigos, de forma dual, para o público, para aqueles que vinham aos templos buscando ter um conhecimento mais devocional, ter realmente satisfeito as suas preces e se ligar ao lado espiritual das coisas, mas sem realmente um vínculo mais profundo, era feito sempre um culto externo, um culto exotérico, que nós escrevemos com X. E ali, naquelas doutrinas exotéricas, públicas, eram então demonstrados símbolos, eram colocados doutrinas, dogmas, era feita uma liturgia. Então nós vemos isso no cristianismo, nós vemos isso no judaísmo, também no Egito isso existia, na Pérsia, e hoje em dia ainda muito existe na Índia. Nós vemos então uma série interminável de cultos, de seitas, que tem então essas práticas externas, meus amigos, que são preparatórias, elas não são dispensáveis, porque por intermédio dessas práticas exteriores, sempre foi, primeiro, transmitidos conhecimentos, transmitido princípios, e obviamente que ali se faziam os contatos com aqueles que posteriormente viriam a se transformar nos verdadeiros iniciados, meus amigos, porque sempre houve um sistema fechado, um sistema realmente de ensino oculto. Verdadeiramente os mistérios maiores, os mistérios públicos, eram chamados de mistérios menores, porque eram feitos na forma de uma narrativa, na forma de rituais, na forma de representações, e realmente eram apenas simbólicas, eram na maior parte das vezes encenações, mas que ao mesmo tempo tinham o seu poder, pois falavam e invocavam ideias e poderes divinos. Mas o verdadeiro esoterismo, meus amigos, com S, os chamados mistérios, e nós já falamos aqui que mistério significa, vem do termo muon, do grego, que significa fechar a boca, meus amigos. O mistério, ele é uma experiência, meus amigos, que cada iniciado precisa passar juntamente com o seu mestre, que indica o caminho, que indica as práticas, que indica, meus amigos, como o discípulo, o candidato a ser um iniciado, ele deve se preparar para que ele tenha uma experiência mais profunda, uma experiência realmente esotérica, uma experiência que é passada no silêncio da consciência, e aonde realmente o que menos importa é o que é falado. Mas também esses mistérios maiores, meus amigos, têm os seus rituais, também têm as suas práticas, e os mestres, os verdadeiros mestres, também sabem, meus amigos, coordenarem os momentos em que essas iniciações são feitas com as forças da natureza, com os momentos astrológicos que têm energias mais propícias, também com o próprio biorritmo do neófito, do candidato aos mistérios, e assim juntando, meus amigos, vários elementos, esses mistérios realmente foram na antiguidade e continuam sendo no presente, meus amigos, a instituição mais poderosa e as instituições mais antigas, meus amigos, que nós temos na história da humanidade. E hoje em dia existem muitas instituições que são as continuadoras, meus amigos, dessa tradição dos mistérios, principalmente dos mistérios menores, que são aqueles mistérios que ainda na atualidade, meus amigos, ainda admitem as pessoas que vêm de fora do templo, os chamados profanos, aqueles que estão fora do templo, mas há muitas pessoas que estão buscando. Então, entidades como as ordens Rosa Cruzes, como as ordens maçônicas, como a Sociedade Teosófica e outras instituições antigas e que têm realmente a sua origem ligada a verdadeiros discípulos dos mestres de sabedoria, essas instituições hoje em dia são as modernas continuadoras da tradição dos mistérios, meus amigos. E realmente os mestres, meus amigos, têm um plano para a humanidade de que aquela glória que os mistérios atingiram na época do Egito, na época da Pérsia, nos anos áureos, meus amigos, na época dourada também da Índia, que essa cultura, meus amigos, retorne, porque uma nova era de ouro haverá de ocorrer na Terra. E para isso, meus amigos, é preciso espiritualidade. Não é possível que todo tipo de desvio que tenha acontecido na história da humanidade, tanto no setor religioso e também do outro lado que nós caímos hoje. Hoje nós temos as instituições são seculares, elas não estão ligadas mais à religião, são autônomas, são... Em certos países são democráticas, em outros países são autocráticas, são ligadas ao governo central. Mas o fato, meus amigos, é que a humanidade não pode viver sem realmente a instrução de seres espirituais. Porque a matéria por si mesma, meus amigos, ela tende sempre à inércia, ela tende a cada vez mais se afundar na materialidade. E é por isso que nós vemos que muitos governos, meus amigos, do mundo, ao invés de trabalharem pelo bem social, pelo bem comum, na verdade são apenas antros de corrupção. Nós vemos que hoje em dia, ao invés de se aproximarem da política, dos governos, da coisa pública, pessoas de ilibada fama pública, ou então de caráter realmente limpo, de intenções realmente de privilegiar e de elevar a qualidade de vida da população, nós vemos que nós somos governados na maior parte do tempo por espertalhões, por pessoas gananciosas, muitas vezes pessoas que não têm preparo técnico, não têm sequer até cultura, meus amigos, humana, para ocuparem esses cargos públicos e aí comandarem as políticas públicas que, obviamente, devem beneficiar a todos. No passado, meus amigos, a coisa era diferente. Se nós tomarmos, por exemplo, a época áurea do Egito, meus amigos, essa civilização que se estendeu durante milhares e milhares de anos, né, onde o Hierofante, o chefe dos mistérios, meus amigos, o chefe espiritual, também era o chefe da nação e era também aquele que presidia os templos dos mistérios, meus amigos. Então, o governo se coordenava para que todos os atos públicos, meus amigos, no fundo, no fundo, também se destinasse ao desenvolvimento espiritual dos indivíduos. Porque é por isso que nós estamos aqui, meus amigos encarnados. Nós não viemos aqui a passeio, não estamos aqui fazendo turismo, não caímos de paraquedas aqui nesse planeta, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, a administração, e principalmente a administração pública, precisa levar em conta também a dimensão cultural, a dimensão espiritual do ser humano. E jamais deveria ser um governo de um país, meus amigos, ou de um estado, de um município, uma câmara de representantes, não deveria ser fonte de riqueza, meus amigos, para ninguém. Na verdade, os políticos, antes de entrarem nesses cargos, deveriam se despojar de todos os seus bens próprios, deveriam doar tudo para o estado e viver praticamente uma vida sacerdotal ali trabalhando para o bem coletivo. Porque hoje, lamentavelmente, os políticos, as pessoas que têm interesses, as empresas, meus amigos, que vivem dos governos, na verdade, vivem ali promovendo a corrupção, promovendo negócios escusos que realmente não atendem nem às necessidades materiais e, muito mais distante ainda, às necessidades espirituais e evolutivas da humanidade. E aí, a pergunta que surge, meus amigos, é: onde estão, meus amigos, esses grandes iniciados do passado, esses grandes mestres que não voltam, que não reencarnam e que não vêm uma vez mais governar o povo e trazer, então, a paz, a justiça, a segurança pública e, principalmente, trazer de volta os mistérios, meus amigos, para a evolução da humanidade? E o que nos é respondido, meus amigos, pelos iniciados e pelos próprios mestres, é que dias assim estão se aproximando e se tornarão realidade, meus amigos, quando diminuir na humanidade esse grande caudal de violência, meus amigos, que tem assolado a humanidade, principalmente a guerra e principalmente a injustiça, que realmente transformou o planeta Terra quase que numa guerra contínua. Então não existem, meus amigos, ou não existiam condições no passado para que essas almas já tão evoluídas, meus amigos, já tão aperfeiçoadas, viessem habitar um ambiente desarmonizado, um ambiente conturbado, cheio de guerras, cheio de crimes, porque nenhuma alma evoluída, meus amigos, merece conviver num ambiente desse. As almas puras, as almas espiritualizadas têm que nascer também em ambientes puros, em ambientes onde haja condições de haver calma, de haver justiça, de haver equanimidade para que eles possam atuar. Então os mestres nos avisam, meus amigos, que tão logo exista mais justiça no mundo, tão logo uma corte internacional, meus amigos, seja estabelecida, que coíba a existência de ditaduras, de ditadores, de usurpadores do poder, meus amigos, que em nome do povo apenas assumem as direções, as presidências, os governos dos países, para se beneficiarem, para espoliar, meus amigos, os bens públicos e o erário público. Então, enquanto não for estabelecida essa corte, meus amigos, e isso está caminhando a largos passos, o século passado viu o estabelecimento, meus amigos, primeiramente da Liga das Nações, depois da organização da ONU, das Nações Unidas, que promoveu pela primeira vez na história desse planeta, meus amigos, já o início da união de todos os países para que os conflitos internacionais fossem discutidos, fossem debatidos e soluções coletivas internacionais fossem propostas. O que está faltando realmente é o estabelecimento dessa corte internacional que garanta a justiça, meus amigos, para que então nós, seres humanos, possamos uma vez mais ter condições de vermos uma vez mais nos postos de comando aqueles que realmente merecem ali estar, meus amigos. Como disse Platão nos seus escritos, nós deveríamos ser governados pelas almas de ouro e não por essas almas realmente de barro, de chumbo que estão aí e muitas vezes pensam mais no seu benefício do que no benefício coletivo. E estamos terminando, meus amigos, aqui o primeiro bloco de hoje do programa Lux Esotérica, e vamos fazer um intervalo agora e vamos continuar esses temas aqui do livro A Chave para a Teosofia no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. E agradecemos muitíssimo a todos que estão nos acompanhando ao vivo, também nas gravações que estão aqui no site da rádio e lá na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. Vocês vão ficar agora exatamente com um convite da loja Esotérica Virtual, meus amigos, para que vocês se tornem nossos patrocinadores, para que esse canal e outras atividades, a loja Esotérica Virtual, a rádio Esotérica FM, para que eles possam ter uma continuidade. Voltamos já, amigos. Até daqui a pouco. Sim, meus amigos, o melhor da música e também aqui durante as noites na Esotérica FM, sempre trazendo muita sabedoria para a sua alma, meus amigos. Aqui é a Esotérica FM, que é um trabalho da loja Esotérica Virtual, que vocês acessam lá em www.levir.com.br. Agradecemos o patrocínio dos nossos queridos e queridas amigos e amigas, irmãos e irmãs que se associaram, que se associam na loja Esotérica Virtual e que com essa pequena quantia semestral nos auxiliam aqui no custeio das nossas atividades. E vocês também, meus amigos, que querem nos auxiliar, tem uma grande oportunidade aqui agora no site da rádio. Vocês podem adquirir os 3 CD-ROMs que já foram publicados aí das nossas séries aqui, que foram ao ar em 2009, os 3 CD-ROMs pelo preço de apenas um, meus amigos. O CD-ROM O Lado Oculto das Coisas, que tem 26 programas. O CD-ROM Caibalion, tratando da filosofia hermética do Antigo Egito, com 16 programas. E também o CD-ROM Os Ensinamentos Esotéricos de Jesus, baseado na obra do nosso querido irmão Raul Branco. Esses 3 CD-ROMs estão promocionalmente ofertados, meus amigos, aqui no site da rádio, lá na loja Esotérica FM, para vocês adquirirem, para vocês estudarem e também aqui nos apoiarem, nos patrocinarem. Agradecemos muitíssimo. E falando em Raul Branco, meus amigos, ele estará nesta Semana Santa aqui em São Paulo, fazendo um seminário na Fundação Centro Teosófico Raja. Ele vai estar falando aqui sobre o cristianismo esotérico, meus amigos, como sempre que ele é especialista, nos dias 2, 3 e 4 agora de abril, na Semana Santa, da Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Teremos aqui o Raul Branco. Vocês que quiserem ir lá conferir ao vivo, meus amigos, o Raul Branco, obtenham maiores informações no site da Fundação Centro Teosófico Raja em www.centroraja.org.br www.centroraja.org.br. Vocês podem ficar hospedados lá durante os 3 dias ou então ir durante apenas o dia, fazer lá a sua inscrição, passar o dia. Tem lá sempre um almoço vegetariano muito aprazível, meus amigos, e conferir as palestras do nosso querido Raul Branco. E vamos dar continuidade, meus amigos, aqui ao nosso estudo dessa noite. Temos ainda perguntas aqui muito insinuantes e que vão nos trazer muito esclarecimento sobre a natureza da teosofia, dessa doutrina interna, esotérica, meus amigos, que a teosofia traz. A pergunta que nós vamos trabalhar aqui agora é a seguinte: pode-se alcançar a sabedoria secreta unicamente pelo estudo? As enciclopédias definem a teosofia com sentido parecido ao que faz o dicionário Webster, isto é, como uma suposta comunicação com Deus e os espíritos superiores, e a consequente aquisição do conhecimento sobre-humano por meios físicos e procedimentos químicos. Isto é exato? Esta era a definição que havia no famosíssimo dicionário Webster, né? Na época que esse livro foi escrito, em 1891. Né? E aí Blavatsky responde: né? Não acredito. Nem existe lexicógrafo algum capaz de aplicar-se a si mesmo ou explicar aos demais como se pode alcançar o conhecimento sobre-humano por meio de procedimentos físicos ou químicos. Se, ao invés disso, Webster tivesse dito que esta sabedoria, meus amigos, pudesse ser obtida por meios metafísicos e alquímicos, isto teria sido uma definição quase correta, muito aproximada da verdade. O que estava ali escrito naquele dicionário, meus amigos, e hoje já não está mais, é um absurdo. O Webster hoje tem outra definição completamente diferente de teosofia. Os antigos teósofos, assim como os modernos, sustentam que o infinito não pode ser conhecido pelo finito, isto é, percebido pelo finito, mas que a essência divina pode ser comunicada ao ego espiritual em estado de êxtase. Dificilmente se pode alcançar essa condição, como sucede com o hipnotismo, por procedimentos físicos ou, quiçá, químicos, com o uso de drogas, né? E, então, aí, aquele que está perguntando levanta a bola, né? E como se explica isto? E Blavatsky continua sua explicação. Plotino definiu o verdadeiro êxtase como a liberação da inteligência de seus conhecimentos finitos e sua união e identificação com o infinito. Esta é a condição mais elevada, diz o professor Wilder, mas sua duração não é permanente e só a muito poucos é dado alcançá-la. Essa situação é idêntica ao estado que se conhece na Índia com o nome de Samadhi, ou êxtase, como é mencionado no sânscrito. Este é praticado pelos yogis, que o facilitam fisicamente pela maior abstinência na comida e bebida, e por um esforço mental contínuo para purificar e elevar a mente. A meditação é silenciosa e não pronunciada, ou, como dizia Platão, é o ardente desejo da alma até o divino, não para pedir alguma coisa ou uma graça ou favor particular, como sucede com a oração comum, senão pelo bem em si, pelo bem supremo universal. Do que somos na Terra uma parte e de cuja essência todos procedemos. Assim, pois, conclui Platão, guarda silêncio em presença dos seres divinos, até que se dissipem as nuvens diante de teus olhos e te permitam ver com a luz que deles emana, não aquele que se apresenta como bom, mas como aquele que é intrinsecamente bom. E obviamente que essa citação de Platão é muito apropriada, porque Platão realmente foi um iniciado dos mistérios egípcios. E a pergunta continua. Portanto, a teosofia não é um sistema novo, como acreditam alguns? E a resposta: só gente ignorante pode considerá-la desta maneira. Em sua ética e ensinamentos, se não no nome, é tão antiga quanto o mundo, assim como é, entre todos, o sistema mais amplo e católico, ou seja, universal. Outra pergunta. Como se explica então que a teosofia tenha sido tão desconhecida nas nações do hemisfério ocidental? Por que foi um livro fechado para as raças, sem dúvida alguma, mais cultas e adiantadas? E a resposta de Blavatsky é: cremos que antigamente existiram nações seguramente mais adiantadas espiritualmente do que nós estamos. Mas há várias razões que motivam essa ignorância voluntária. Uma delas foi dita por São Paulo nos cultos atenienses, e são a falta, durante longos séculos, de verdadeiro conhecimento espiritual e até de interesse por ele, devido a uma inclinação exagerada às coisas sensuais e uma ampla sujeição à letra morta do dogma e do ritualismo, principalmente da igreja, né? Mas a principal razão é o fato de haver se conservado sempre secreta a verdadeira teosofia. E mais uma questão: foram apresentadas provas da existência do segredo, mas qual a causa real dele? As causas eram os seguintes, é a resposta de Blavatsky. Primeiramente, a perversidade da natureza do homem vulgar e seu egoísmo, tendendo sempre à satisfação de seus desejos pessoais, em detrimento do próximo. A semelhantes seres jamais se pode confiar segredos divinos. Em segundo lugar, sua incapacidade para conservar os conhecimentos sagrados e divinos, límpidos de toda degradação. Esta última foi a causa da perversão das verdades e símbolos mais sublimes e da transformação gradual das coisas espirituais em formas antropomórficas e comuns. Em outras palavras, o rebaixamento da ideia divina e caindo finalmente na idolatria, meus amigos. Então nós vemos que essa, lamentavelmente, foi a história do Ocidente, a história religiosa do Ocidente, meus amigos. Porque, lamentavelmente, como nós comentamos nos nossos estudos aqui feitos sobre aos pés do Mestre, a superstição, meus amigos, aliada àquelas duas mazelas terríveis que assolam a humanidade, que são o egoísmo e a ignorância, fazem então, meus amigos, decaírem as verdadeiras doutrinas, os verdadeiros conhecimentos. E aí, no final das contas, cai-se então, meus amigos, no ritualismo, e vocês que podem não conhecer o que significa isso, é apenas a manutenção de determinadas cerimônias, de determinados ritos, sem se saber exatamente o que eles significam, nem da onde eles vieram, nem porque eles continuam existindo e nem qual é o seu fundamento e qual o seu objetivo e o que ele resulta. Então o ritualismo existe e existe, lamentavelmente, também a idolatria, meus amigos. Não simplesmente a idolatria de estátuas, de símbolos, meus amigos, mas a idolatria do culto de pessoas, do culto de personalidades, do culto a ideias, meus amigos, que ficam petrificadas, meus amigos, mais até do que estátuas, mais até do que templos de pedra. Realmente a mente humana pode se cristalizar e se petrificar, e parece que com a morte dos neurônios, meus amigos, como a nossa idade vai avançando, nós temos essa tendência de tentarmos manter as ideias antigas, e o pior, nós tentamos mantê-las a qualquer custo, e muitas vezes a humanidade caiu até em guerras chamadas santas, meus amigos, que é uma ironia terrível. Como é que alguém pode propor uma guerra santa para destruir, para dizimar populações, povos, nações, simplesmente porque eles não creem nas mesmas coisas que nós cremos? Então, nesse estado de coisas, meus amigos, morre completamente a possibilidade, inexiste o ambiente para que as doutrinas esotéricas, as doutrinas espirituais, e são doutrinas abstratas, meus amigos, que precisam do ambiente de paz, do ambiente de harmonia. Não existe realmente lugar, não existe local, não existe clima, meus amigos, como a gente costuma dizer, para que isso seja de novo promulgado. E a própria Madame Blavatsky enfrentou isso duramente, meus amigos, porque ela peregrinou o mundo inteiro e o seu mestre, o mestre Moria, deu a ela esta dura tarefa, meus amigos, de fundar no Ocidente uma organização que trouxesse, uma vez mais, a público os ensinamentos orientais. E Blavatsky tentou diversas vezes, meus amigos. Tentou no Egito, ali no meio do espiritualismo, né? Aquilo que no Brasil a gente chama de espiritismo, mas que lá no Egito era chamado de espiritualismo, onde haviam sessões mediúnicas, mas naquela época existiam muitas fraudes com relação a isso e também não havia clima. Depois Blavatsky foi aos Estados Unidos, conheceu ali muitas pessoas interessadas no espiritismo, mas lá também o espiritismo estava cheio de fraudes, meus amigos. Haviam verdadeiros médiums, mas também haviam fraudes, materializações que eram feitas, na verdade, com truques, né, de câmaras escuras, de quartos escuros, e Blavatsky não estava interessada nisso. E muito tempo depois é que ela conseguiu reunir um grupo de esoteristas, de maçons, meus amigos, que reconheceram em Blavatsky uma pessoa realmente possuidora de conhecimentos profundos, principalmente pela sua vivência, meus amigos, com muitos mestres espirituais. Blavatsky deu a volta no planeta aí nesse século XIX, meus amigos. 3 vezes ela circulou o planeta de navio a vapor, andando de carruagem, andando a cavalo, meus amigos, em situações as mais difíceis. E segundo os seus biógrafos atuais, Blavatsky conheceu mais de 30 grandes instrutores espirituais, chefes de religião e mestres da grande fraternidade branca. Provavelmente ela foi uma das poucas pessoas no mundo que esteve fisicamente em todos os centros ocultos da fraternidade branca ao redor do mundo. Ela esteve nos centros europeus, nos centros da Ásia Menor, esteve na Grécia, onde também existem esses centros, esteve no Egito, onde ela fez contatos com mestres da fraternidade egípcia, principalmente da fraternidade de Luxor. Aí veio para as Américas, meus amigos, aonde ela esteve nos pontos da fraternidade branca que existem na América Central, e esteve aqui na América do Sul também, no Peru principalmente, onde existe um centro da fraternidade branca aqui na nossa querida América do Sul. E finalmente, depois disso tudo, é que ela consegue fundar em Nova York a Sociedade Teosófica. E a agenda esotérica de Blavatsky, meus amigos, era muito intensa. Segundo seus biógrafos e um dos seus mais claros, né, e mais precisos biógrafos foi o próprio Coronel Olcott, né, grande maçom, meus amigos, que juntou ao redor de Blavatsky vários irmãos da maçonaria para estudarem junto a ela os conhecimentos. E segundo o seu livro Old Diary Leaves, ou seja, as folhas de um velho diário, que eu tive a oportunidade de ler em espanhol e também em algumas edições em inglês, e em espanhol são 6 volumes, meus amigos, é um diário muito longo. Lá o Coronel Olcott conta as histórias, meus amigos, de que Blavatsky convidou e vieram do Egito para os Estados Unidos, meus amigos, mestres da fraternidade branca, da fraternidade de Luxor do Egito, para fazer iniciações e provavelmente validar ritos maçônicos nos Estados Unidos. Isso provavelmente é que responda, né? Porque além de tudo, meus amigos, os Estados Unidos têm esse espírito da grande liberdade, eles que se libertaram do jugo colonialista da Inglaterra, e foi o país que descobriu e colonizou os Estados Unidos. E a maçonaria dos Estados Unidos atualmente é totalmente autônoma da Inglaterra, diferentemente de outros países. Mas Blavatsky levou esses mestres, que são realmente a origem, meus amigos, dos ritos maçônicos. A maçonaria, como muito bem indicou Leadbeater, é a instituição mais antiga em funcionamento nesse planeta. Segundo Leadbeater, a maçonaria tem no mínimo 100 mil anos contínuos de existência, meus amigos. Muito antes até de que o Egito estivesse constituído, já existia o sistema ritualístico egípcio e ligado à sabedoria divina, ligado à religião sabedoria. Então, o sistema que os egípcios adotaram e que os judeus, meus amigos, obviamente aprenderam esse sistema com os egípcios e começaram também a aplicar, né? Porque hoje em dia a maçonaria é moderna, ela é uma tradução judaica dos termos egípcios originais. E tudo isso, meus amigos, tem dentro de si a teosofia, tem a sabedoria divina. Mas o que é importante, que foi perguntado, meus amigos, pelo indagador de Madame Blavatsky, ele perguntou se essa sabedoria divina poderia ser obtida, meus amigos, apenas pelo estudo, pela leitura, pela participação nessas organizações. E Madame Blavatsky foi muito clara: a sabedoria divina, meus amigos, só pode ser verdadeiramente obtida através do êxtase espiritual. Qualquer que seja o nome que nós dermos a esse êxtase, podemos chamá-lo de êxtase, de glória espiritual, podemos chamá-lo, como fazem os hindus, de samadhi, podemos chamá-lo de satori, como fazem os budistas, né, zen budistas, podemos chamá-lo de moksha, como também chamam os hindus. É a divina libertação do nosso eu pessoal, meus amigos, que diretamente acessa a sua sabedoria interior. E isso, obviamente, não é obtido por meios físicos. Pode ser, sim, facilitada pelo conhecimento da alquimia e da aplicação da alquimia como símbolo da nossa transformação pessoal. Mas o que é importante é que a existência dessa doutrina, meus amigos, é muito mais antiga do que reconhece a ciência moderna, a história, a sociologia, os próprios historiadores da religião não têm noção da antiguidade que esses sistemas possuem, meus amigos. São muito, muito mais antigos do que qualquer coisa, qualquer data que sejam dadas a ela hoje. Mas o que realmente é a base, meus amigos, de tudo isso é a espiritualidade que está no ser humano. O fundamento de qualquer religião, de qualquer escola esotérica, meus amigos, é que dentro do ser humano está a chispa divina, meus amigos, aquele raio divino que emanou da própria divindade e que se escondeu no coração dos homens para passar pela peregrinação aqui na matéria. Então, nós não devemos procurar, meus amigos, de uma maneira atabalhoada, essa sabedoria no mundo exterior. Devemos, sim, buscar a cultura, os conhecimentos, inclusive a participação nas ordens esotéricas, mas, como nós dissemos ontem, nós não devemos confundir as organizações. Não devemos confundir a literatura e também os próprios escritores com a sabedoria em si. A sabedoria, meus amigos, é uma experiência. Ela precisa ser sorvida. Sabedoria é uma palavra que tem uma raiz comum com sabor, meus amigos. É a palavra saper, sapere, é algo que você experimenta. Então nós temos que buscar, experimentar, meus amigos, e nos iluminar. Pois o sistema teosófico eclético do terceiro século, meus amigos, tinha uma teoria que era a teosofia, que era, no seu lado mais interno, ocultada do público, porque, como Blavatsky disse, não adianta dar aula de biologia para as vacas, ou então não adianta fazer como bem disse a parábola do Mestre Jesus, não adianta dar pérolas aos porcos, nem derramar leite para aqueles que não o querem, meus amigos. Mas sim, nós devemos preservar os conhecimentos mais profundos para aqueles que se purificarem, para aqueles que realmente demonstrarem pureza de coração, meus amigos, porque tudo isso envolve poder, meus amigos. Saber é poder. E o homem que sabe, sabe fazer, meus amigos. Então, no passado, esses mistérios foram perseguidos, porque as pessoas que têm esse conhecimento sabem o que está acontecendo no mundo. E ele é um palco da evolução da consciência. E essas pessoas que sabem trabalham pela fraternidade, trabalham contra os ditadores, contra os usurpadores. Então, esses ditadores, esses usurpadores, aproveitadores da boa fé pública, meus amigos, sempre perseguiram os mistérios, sempre perseguiram os santos, os verdadeiros espiritualistas, porque eles sabem que não há acordo, meus amigos, entre essas pessoas e o crime e a ilegalidade. Então, meus amigos, o que está diante de nós é essa busca interior, pela qual nós temos que nos apoiar naqueles ombros fortes, meus amigos, dos mestres, nas suas mãos poderosas. Nós temos que dar a mão a eles, consumirmos essa literatura, meus amigos, que muito nos esclarece, mas não devemos deixar de fazer a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, meus amigos, nos colocarmos no caminho para que mais cedo ou mais tarde a sabedoria divina seja uma realidade e ela seja uma água viva que brote verdadeiramente do nosso interior. E é com esse comentário, meus amigos, que nós encerramos o programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo, dando o meu muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham ao vivo, porque é muito bom receber o carinho, a energia de todos vocês. Fiquem certos que eu realmente recebo, meus amigos, esse contato através dos planos espirituais, da mesma forma que eu tenho certeza que vocês também sentem a força, o poder desses conhecimentos que nós aqui divulgamos. E também agradecemos aqueles que nos ouvem em outros horários durante o nosso menu da rádio. Tem aqui a opção Lux Esotérica para vocês ouvirem os mais de 90 programas que já foram ao ar aqui nas nossas séries, também lá na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. A todos agradecemos o imenso prestígio. E vamos fazer a nossa última vibração. Uma vez mais, encerrando esse trabalho, vamos nos conectar, fechando os nossos olhos, com a nossa chispa divina. Uma vez mais, visualizando no centro do nosso coração aquela joia cintilante, brilhando sobre o lótus do nosso coração. Que essa cintilância brilhe com força e radiação, meus amigos, iluminando todo o nosso corpo, e que essa luz se expanda pela nossa aura e ilumine o nosso caminho. Nesse momento vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos. Amém? Que o Espírito da Verdade possa estar sempre aqui presente nesses trabalhos. E que amanhã nós possamos retornar aqui com muita saúde, com muita paz, com muita disposição, com muito entusiasmo para continuarmos aqui os nossos estudos desse texto maravilhoso da Chave para a Teosofia, de Madame Helena Petrovna Blavatsky. Uma vez mais, damos boa noite e desejamos um bom descanso a todos vocês, meus amigos. Vocês são convidados na próxima edição do nosso programa para estarem aqui conosco. E agora vai continuar a programação musical interativa aqui da Esotérica FM, que durante todo o dia traz muito boa música para vocês. E à noite, sempre aqui no programa Lux Esotérica, com muita sabedoria para a sua alma. Uma boa noite, meus amigos, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Um fraterno abraço para todos.